você bebe sofrendo. Estou sentindo aperto aqui no meu peito. É saudade, diz o meu coração. Pensamentos voam pra encontrar você. E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter. Sei que a distância machuca demais. E essa angústia feroz que de mim também não sai. Nosso amor é maior e você sabe que eu te amo tanto, amor, e nunca vou te deixar. Demais, e essa angústia feroz que de mim também não sai. Oh, não, não. Nosso amor é maior e você sabe que eu te amo tanto, amor, e nunca vou te deixar. É lindo você e de me lembrar, e de me lembrar. É lindo você me amar. Não vou mais chorar, nem me lamentar. É lindo você me amar e de me lembrar. É lindo você me amar. Não vou mais chorar, nem me lamentar.